Você tem blog na internet e vai dançar em Picubi. Curte bandas de New Rave e bebe porra de Quati. Bicha indie, larga do meu pau. Bicha indie, larga do meu pau. Bicha indie, larga do meu pau. Bicha indie, larga do meu pau. Você nos considera irreverentes e engraçados. A gente só espera que você morra de AIDS. Bicha indie, larga do meu pau. Bicha indie, larga do meu pau. Bicha indie, larga do meu pau. Bicha indie, larga do meu pau. Bicha indie, bicha indie, larga do meu pau. Bicha indie, bicha indie, larga do meu pau. Bicha indie, bicha indie, larga do meu pau. Bicha indie, bicha indie, larga do meu pau. Ugh.